Pode executar. E após um mesmo executa no 604, para mutar. Podemos fazer simultâneo com tanta? Possível, vocês estão muito próximos, é um adjacente ao outro. Se tivesse pelo menos um de separação, eu liberaria. Tá bom. Decolou os 2-2, chave controle 119-8, uma boa noite. 119-8, boa noite. Controle é o Gol 1. 119-8. Com 889, boa noite, contato radar, saída da EL. Solo Salvador, TAN 3152 para o táxi, POB 154, 1h50 de autonomia alterna Aracaju. Táxi autorizado, ponto de espera 10, quando pronto, torre 1862 e 3152. Sobre táxi, ponto de espera da 10, chamar a torre 186, TAN 3152. Amã, desça nível 050. Obrigado, Amã, 050, TAN 3305. Vamos iniciar. foi Salvador, tá 3152. Aproximando ponto espera da 10, pronto. Fibra alinhada e decolar, 110 graus com 10 nós, 3152. Fibra alinhada e decolar 10, tá 3152. 182, autonomia de 3 horas e 23, volta na resistência. Ponto de espera no zero, quando pronto, torre 18,6 dúzia, gol no meio 04. Autorizado 18,6, no meio 04, gol. Juno 52, decolou os 29, chame controle em 119.8, uma boa noite. 19.8, boa noite, até a próxima. Até a próxima. 1604, ponto de espera, 10, pronto. A linha decola, 110 graus com 10 nós, 1604. A linha decola, 10, 1604. Salvador, boa noite, tá? 3152. 3152, contato radar, decolagem, submantém a nível de voo 330, sai da PUC Aracajá. 330, 3152. No 889, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterne 125.1. 128, decima 8, confirme a secundária. Alterne 125.1. 125.1, gol 1889. 060 para o 050, tá 3305. Controle, boa, passando de 2224, sente da Chale, cruzando 200 para o 170. Tan 3305, desça para 2.000 pés, ajuste 10014. 2000 pés 104, 3305. Passarei 2224, essa é a identificação, desça para nível de voo 050, reservação para sequenciamento, curva direita para o 080. Sente para 080, é confirmado tudo? 050, passarei 2224. Sente para 050, direita para o 080, passarei 2224. Salvador, voo 076. Voo 1076, acione identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060. Controle, boa noite, voo 1604. Voo 1604, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370, saída Momo, transição frutí. 370, subida Momo, voo 1604. Ô, Gol 076, como perdeu o contato com o Recife? Aqui, eu sento o Recife. Ô, no 076, controle ciente. Então 3305, autorizado em ILS, XR, pistão 1-0, repórter estabilizado. Autorizado, procedimento ILS, XR da 1-0, repórter estabilizado, então 3305. Xané 6313, sinta informação, Charlie Guarulhos. É 3113, Guarulhos 360 autorizado na Aperuísc 50. Decola no zero com curva direita, saída da El, Leda, depois Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre em 118.6, seu transponder 5445, o Xané 6313. Guarulhos 360, Aperuísc 50 da DF com curva direita, da EO, Leda, Bidev, 1098, controle 286, torre 5445. Pronto, puxa acionamento, o Xener 6313. Vai reportar. Série 2224, curva direita para o 090, nessa ponte intercepte o curso do localizador. Direita para o 090, nessa ponte interceptará a proa do localizador, passarela 2224. Ô, Gol 076, vai cruzar 70 para 060. Gol 076, mantém a 060. Passarei 2224, desça para 2000 pés, ajuste 1904. Para 2000 pés, 1904. Gol 1076, desça para 3000 pés, ajuste 1904. 3014, 076. Então 3152, chame centro Recife, frequência 125.45, término 2085. 2545, 2085, tá 3152. Estabilizado na final, tá 3305. Tá 3305, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, tá 3305. Gol 1076, reduza a velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. Gol 1076, copiou o controle. Prossiga. Reduza para 200 nós, número 2 na aproximação, gol 1076. 200 nós, 076. Patrulha Salvador, boa noite, a trip 105 no centro, sente da informação Charlie, da uma milha de Conte. Trip 5515, contato radar, 69 milhas, nordeste de Salvador, foi na proa de Bonf para iniciar a chegada da Bonf e reporte para a descida. Foi na proa de Bonf, chegada a Bonf, vai reportar para a descida, 105 no centro. Está cruzando 50 no 604. Seja igual para a transferência. Chame centro Recife, 125 decimal 45, alterno 2000 decimal 85. 2545, 2685, avalanche. Ô, gol 076, vai atingir 3000. Vê se mantenha 3000 pés, gol 1076. Positivo, vai atingir 3000, na escuta. Gol 076, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite ao QD Mike 080 de cima. Esquerda 2080 de cima, o limite, 76. Solos 42, libere pista direita, táxi Alfa Juliette até o portão 7, não me escuta, TAM 3305. Alfa Juliette, portão 7, TAM 3305. O tráfego do Gol, essa aeronave é uma hora localizador, é isso? 1076 Iracy, tráfego, posição 1 hora, 8 milhas, Embraer 145, cruzando 4.700 pés para 2.000 pés. Para interceptar o curso do localizador, curve à direita para o 045. Direita 045 para o curso, ciente. Estabilizou IRS 224 Passaredo. Passaredo 2224, complete aproximação, chame torre 118 decimal 6. 186, boa noite, bom serviço. Torre, boa noite. Passaredo 2224, fui LS. Boa noite, 2224, avistado, cheque para o pouso, 120 graus, 109, 2224. Porta da conta da embaixada travada, 2224. Ativa. Na 076, desce para 2.000 pés, ajuste na 014, reposto estabilizado. 2014, chama estabilizado. Paulo Salvador, Oceania 63, zona 3 para posicionamento no gate 1. Autorizado, reporte táxi 63, zona 3. Reportará 63, zona 3. Estabilizado, 076 observando o tráfego. Bom, no 076 agora transfere para a torre. Valeu. Livre pouso no 0120 com 8 nós, passaredo 2224. Livre pouso, passaredo 2224. Salvador, Trip 5595 no comandado, descida. Trip 5595, desça para 4.000 pés, ajuste no 04. Para 4.000, desfaz no 04, 5595. Voo na 076, chame centro, chame torre, 198, desça ao 6. 286? Obrigado. Torre Salvador, gol 076. 076, boa noite, continue aproximação, pista no zero. Vento de 110 graus com 89, formarei pista livre no 076. 76. Para o táxi Oceaner 63, zona 3, temos 118 a bordo. 28, cruzando 200 para o 150, informação Charlie. T3, 178, oceano identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a Mário. 050, acionar a identificação, T3, 178, autoriza a proibição. Negativo, mantenha a chegada. 5515, vem na prova de pelo. Ok, na prova de pelo, 5595. Salvo Juliette, terremoto do Pátio 12224. Taxi Alfa Juliette, área remota, atente ao sinalizador, posição 14, seu solo fosse 49. Zero sete meia, cheque o trem, pouso livre, 120 graus, 009, pista no zero.